eu te digo que o dinheiro é a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Eu te digo que o dinheiro é a cor do Hoje pecado. Hoje em dia eu e você levamos nossa vida e não sabemos o que vamos enfrentar. A cada dia que passa, os pecados aumentam. A morte nos persegue ao mesmo tempo. Destrói o coração de pessoas que amavam a quem se foi. E eles mesmos se perguntam se alguém vai escapar da matança que acontece em quase todo lugar. Pois o pecado e a morte vivem ao nosso lado. Seja rico, seja pobre ou até um flagelado. Não existe diferença entre nós, irmãos. Desde o passado antigo somos todos iguais. Mas por ambição, há pessoas que pensam que são melhores do que outros com dinheiro no bolso. Confirme que tudo que eu falo não foi inventado. Estão enganados, estão ferrados. Pois o dinheiro é a cor do pecado. É a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Só que é malícia. Eu te digo que o dinheiro é a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Eu te digo que o dinheiro é a cor do pecado. Vou lhe falar sobre uma história que aconteceu com um cara que vivia nas ruas, pois não tinha onde morar. Andava maltrajado sem ter o que fazer. Eu lhe pergunto, amizade, o que houve com você? E aí, chegado, por que você tá nessa, mano? Dá um tempo dessa vida, diz aí. Tudo começa desde o nascimento. Hospital lotado e um parto violento. Esse é o primeiro trauma em nossas vidas. Uma infância insultada que vem logo em seguida. A gente nasce, cresce e morre longe da assistência médica. Longe das escolas, teatro, televisão. Enquanto isso, o estado continua a crescer. Nós vivemos num país chamado América. Não América do Norte, nem América Central. Somos do sul, do subúrbio, subúrbio da favela. Da nossa área falam mal, mas dependem dela. Se não fosse pela ajuda desse povo sofrido, onde há negros e brancos desfavorecidos, com certeza esse país não teria evoluído. Pergunta agora à sociedade o que vamos fazer. O que o estado tem a oferecer? Quem é que não saca que o money da burguesia é sujo? Cidadão brasileiro trabalha o mês inteiro. Aí chegam esses sacanas e levam o nosso dinheiro. Nosso dinheiro lutado e suado. Nós do movimento pensamos em tudo. Paramos pra expressar e sabemos que só a união levará o irmão à sua salvação. Isto é certo, está escrito no livro da verdade. O hip hop é cultivado, se mantém fiel. E a elite eu mando aquele velho ditado: mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Pode crer. Mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. Pois o dinheiro é a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Só que é malícia. Eu te digo que o dinheiro é a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Eu te digo que o dinheiro é a cor do pecado. E aí, Paulinho? Meu chegado, meu considerado, o que é que você está fazendo aqui? Hoje estou aqui pra tentar te relembrar uma mensagem que Jesus Cristo veio aqui nos relatar. Amai-vos uns aos outros de todo o coração. Não se esqueça do acordo que tu tens com teu irmão. Teu irmão que tá na rua não tem nada pra fazer. Vive roubando pra tentar sobreviver. Mas você não dá uma chance pra ele se desenvolver. Ele é necessitado e precisa aprender. Necessita da sua ajuda pra tentar vencer. Mas você fica com medo de ensiná-lo a ler. E com muito pessimismo tem coragem de dizer: saia daqui, é ladrão, tem que morrer. Saia daqui, é ladrão, tem que morrer. Saia daqui, é ladrão, tem que morrer. E com muito pessimismo tem coragem de dizer: saia daqui, é ladrão, tem que morrer. Saia daqui, é ladrão, tem que morrer. Com muito pessimismo tem coragem de dizer: saia daqui, é ladrão, tem que morrer. Saia daqui, é ladrão, tem que morrer. Saia daqui, é ladrão, tem que morrer. Pois o dinheiro é a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Só que é malícia. Eu te digo que o dinheiro é a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Eu te digo que o dinheiro é a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Eu te digo que o dinheiro é a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Eu te digo que o dinheiro é a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Só que é malícia. É a cor do pecado. Eu te digo que o dinheiro é a cor do pecado. Valeu! Paulinho, nem pra subir esse boca d'água, tem um subiu bom, hein? É, um subiu bacana, meu.